Eu acho que sua mente já se adaptou com isso, né? Quando ouve o barulhinho de longe, já sabe quem é. Que é o LC cair com a alfa do Mandela, aquelas coisas mais pra frente. Já vai arrastando o sofá da sua sala que vai começar a putaria, né? Mas esse beat não, Gê. Coloca outro put... Coloca outro beatzinho aí pra ficar melhor, mano. Então dilata, dilata, dilata, dilata. A pupila dela dilata quando vê o lança na lata chacoalha. Dilata, dilata, dilata. Dilata quando vê o lança na lata chacoalha. Dilata, dilata, dilata, dilata. A pupila dela dilata quando... Ai, caralho. A pupila dela dilata automaticamente, o coração acelera. Sempre que ela me vê na mó chave, passa no meio da favela. Ela quer me dar, quer me dar, quer me dar tua pepa. Que ela quer me dar, quer me dar, quer me dar tua cheira. Que ela quer me dar, quer me dar, quer me dar tua perere. Que ela quer me dar, quer me dar, quer me dar tua cheira. Que ela quer me dar, quer me dar, quer me dar tua pepa. Pupila dilatou assim que ela me vê. Pupila dilatou assim que ela me vê. Não sei se isso é amor ou se ela gostou do prazer. Quer sentar de novo pro Alf e pro LC. Ela...